Sou do país aonde mais se mata no planeta. E é o que eu penso quando eu pego pra escrever umas letras. Sou pela causa do excluído e da mãe que berra. Foda é saber que morre mais aqui que em zona de guerra. Chumbo encrava na carne, respinga na mãe que chora. Arrependeu tarde demais, não dá pra voltar agora. A carne sem faculdade torna perita em balística. Sonha ser jogador, no fim vira estatística. Irrelevante pra alguns, pra nós virou rotina. Deixa assim na coagula sangue pelas esquinas. É uma mente pela paz contra uma par insana. Faz descobrir que a humanidade já não é mais humana. Multiplica homicídio, vários descarregos pente. Pior que no fim das contas é a gente matando a gente. Quem tá no poder, sem surta, sem nem saber que atendente surtado é mais pobre que você. Me armei de ideias pelas quais orgulho da minha véia. Lutando em prol de ideais que deu voz à plateia. Vencer sem sangue do inimigo, exemplo pra favela. Vivenciar o mal com X com rifle na janela. Serena ao cheiro de morte, minha mente entra em conflito. Vendo os colegas de infância protagoniza homicídio. Perco o ar fazendo rap, não perco a noção. Fazer o sim acontecer quando dos outros é só não. Então olha pra dentro do senhor. É aí que começa a revolução. A rapaziada que fala muito em revolução apresenta um monte de comportamento convencional. São conflituosos, são insultuosos, são vaidosos, são soberbos, acham que tem a verdade, parecem religiosos. E não olham pra dentro de si mesmos, não tem humildade, não se põe a serviço, querem liderar. Somos a fichação de paz no seu prédio mais alto, pra evitar que um de nós é o que grite assalto. Faz eu compor nas madrugadas que tenho vivido, interrompe meus pensamentos, barulho de estampido. Seus banhos de caneca à noite com água gelada é o combustível pra você chegar ao fim da estrada. Levo o retrovisor, mesmo que ande a pé, e dava longe, passou independente onde tiver. Porque eu sei que nossa lâmpada nunca saiu gênio. Quem esfregou foi as mães e os panos sujos prêmio. Representando a par de gente que sofre infelizmente. Faço do rap bala pra alojar na sua mente. Atitude é a virtude dos heróis da favela. Que viu esgoto encher e água até na canela. Tamo sem freio, sinal amarelo desde antes. Que o rap ecoe em atitudes, não só em alto-falante. Eu acho que a gente tem que liderar assim mesmo. E despertar a liderança em cada indivíduo do planeta. Porque aonde ninguém obedece, não há quem consiga mandar. E a gente já obedece demais nessa vida. Irmão, você não vê como é que o medo é plantar? Nós estamos numa sociedade do medo. Você tem medo de descer na vida. Você tem medo de ser despedido. Você tem medo de ser assaltado. Você tem medo de andar na chuva. Nem toda sujeira do humano vai sair no banho. Porque buscamos solução e problema é os ganhos. Como é que eu vou tentar se os meus ainda são mortos? E na Ilha das Flores vale menos que os porcos. Entende a causa truta, por isso que passo rap. Pro diploma ser a chave, não as intratec. Eu dou valor à água, porque vivo pelo deserto. E descobri que o uísque aqui jamais vai ser progresso. Deserto feito pra passar, não fazer moradia. Se tu luta, tu conquista e vai chegar esse dia. A vida é foda, mano, eu canto rap até rouco. Porque os cavalos de Troia da quebrada não vem oco. Fascina pelo brilho, onde caro o crime cobra. E pelo ronco de um motor, vários moleque roda. Oportunista ao sofrimento, vários traiçoeiro. Da casa porcos e quem necessita dela, chiqueiro. Tem quem tem prazer de rastejar o semelhante pela maldade. Foda é ver pobre se humilhar pela necessidade. É meu povo, Joe, que pega busão lotado pra trampar e aguenta merda de boy forgado. É meu povo, Joe, que sente aroma de esgoto e ganha pouco limpando a privada dos outros. Onde o opressor faz seu trono, defendo cada oprimido. Embaixo da asa, ninguém voa, mas fica protegido. Sei os motivos que levam o ser humano pro pecado. Ver o filho namorar prateleira dentro do mercado. E a condição diz não, pra não faltar de aluguel. Faz a criança pedir paz, na carta pro Papai Noel. Cria da quebra, 2016, rap legítimo.